Panorama Agrícola para 23 de agosto de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola, hoje é terça-feira de lua minguante, 23 de agosto de 2011. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: viver é como desenhar sem borracha. Confira na dica de hoje como aumentar a sua produção de leite. E na entrevista especial desta terça-feira, crédito fundiário, o que é e como você pode acessá-lo. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie por e-mail críticas e sugestões para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, procure pela automação de ordenhas. Faça cursos de especialização em equipamentos para coleta mecânica e aumente a produção de leite na sua propriedade rural. Você pode levar até 3 anos para pagar o investimento, mas certamente vale a pena. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola é com Glorice Lourdes Benincá, da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário, o que é e como acessá-lo. Preste atenção às palavras de Glorice Benincá. É um programa que é do governo federal, em convênio com o Estado de Santa Catarina, para atender com financiamento imóveis rurais para agricultores familiares. Agricultores sem terra ou com pouca terra que queiram aumentar o tamanho de área para o sustento de suas famílias. As novidades esse ano são de aumento no teto, é isso? Esse ano teve um aumento do... Aliás, o ano passado já teve um aumento do teto, mas Santa Catarina passou a executar esse aumento este ano, sendo que a região serrana e Campos de Curitibano é o teto de R$70 mil por família e demais municípios do estado de Santa Catarina é o teto é R$80 mil. Sendo que dentro deste teto, quanto o agricultor conseguir baratear a compra do terreno e sobrar recursos, ele pode utilizar dentro do teto até 15 mil para melhorias que ele necessita fazer nas propriedades, como construção de casa, reforma de cercas, melhorias nas estradas, a energia elétrica. São algumas questões que podem ser financiadas dentro do teto com recurso específico chamado de subprojeto de investimento básico para essas melhorias da qualidade de vida do agricultor na sua propriedade. Quem está nos ouvindo e deseja adquirir esse crédito do Programa Nacional de Crédito Fundiário para comprar terra deve fazer o que exatamente? O primeiro passo, ele deve procurar o Sindicato de Trabalhadores Rurais de seu município. Todo o processo inicia-se através do sindicato. Este pretendente, ele deve passar por uma capacitação inicial antes de procurar qualquer imóvel, antes de negociar qualquer imóvel e antes mesmo de providenciar qualquer documento. Essa capacitação inicial serve para que esses futuros beneficiários tenham conhecimento do programa, das regras e também da forma de pagamento, dos juros que o programa tem como base para o seu crédito. Por falar nisso, qual é o prazo de pagamento e quais são os juros do Programa Nacional de Crédito Fundiário? Para quem financiar até 30 mil, ele tem um prazo de 17 anos. Desses 17 anos, 36 meses de carência para iniciar o pagamento. Para quem financiar de 30 mil a 70 ou 30 mil e 80, ele pode pagar em 20 anos, sendo que desses 20, 36 meses de carência. Há um balanço de quantas pessoas já foram beneficiadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário ao longo dos anos? Olha, nós temos desde o início do Programa Nacional de Crédito Fundiário e Santa Catarina também desde o início do programa, que incluídos com o Banco da Terra, que foi de 99 a 2003, e o Programa Nacional de Crédito Fundiário de 2004 a 2011, nós já temos em torno de 10 mil famílias beneficiadas com esse crédito de financiamento para aquisição de imóveis rurais. Tem uma outra modalidade também que envolve, dentro do Programa Nacional, aquisição de imóveis de forma grupal, onde que daí os agricultores podem comprar o seu imóvel individualmente, através de uma associação, vai ter cada um o seu imóvel, mas os recursos que eles conseguirem baratear na aquisição do terreno, eles podem investir na propriedade a fundo perdido. Seriam grupos de jovens, grupos de mulheres e grupo da raça negra. São essas três modalidades também que existem no programa. Uma vez adquirido o terreno, o proprietário pode plantar, cultivar o que quiser ou algum pré-requisito? Bem, o pré-requisito de cultivo é a vocação daquela área financiada, que quem vai dizer o que é possível produzir e explorar é o projeto técnico que acompanha a proposta de financiamento, que é discutida juntamente com o agricultor e o técnico da assistência técnica. Claro que no decorrer dos anos, se o agricultor achar que ele deve mudar esse projeto técnico para outras áreas, desde que esta aptidão dele, ou aptidão do solo é possível, ele pode fazer modificações no projeto técnico. E um dos principais objetivos do Programa Nacional de Crédito Fundiário é acabar com a pobreza rural? É um deles também, mas o Programa Nacional de Crédito Fundiário é um programa de complementação à reforma agrária, né? São para agricultores familiares que não estão inseridos no programa da reforma agrária. Então, é por isso que financia-se também imóveis para agricultores que já possuem uma pequena área e aquela área é insuficiente para a produção. Então, o produtor pode ampliar a sua área por meio desse programa de crédito? Pode. Desde que esta renda que ele tem desta área e o patrimônio dessa área que ele possui esteja enquadrado nas regras. Quais são essas regras para enquadramento do beneficiário? Que ele não tenha a renda superior a 15 mil anual, patrimônio superior a 30 mil e que tenha tido 5 anos nos últimos 15 anos de experiência direta na atividade rural. E com relação às taxas de juros? Bem, as taxas de juros para os financiamentos, elas variam de 2% a 5%, dependendo do teto de financiamento. 15 mil, ele vai ter um juro de 2%, de 15 a 30, 3%, de 30 a 50, 4%, e de 50 a 80 mil, 5%. E ressaltando também que se o agricultor pagar sua prestação em dia, terá um rebate anual de 18%, sobre a parcela a pagar, limitado a R$ 1.200 ao ano, desde que pague a parcela em dia. Falou aqui no Panorama Agrícola